Aérea. Aérea 1302, afirma. Ok, vou em Conde então, para interceptar a aerovia. Aérea 1302, direto Conde para interceptar. Yankee Delta Charlie, chame a torre 18-6 para a coordenação. Abraço, obrigado aí. Torre Salvador, eu tô passando Yankee Delta Charlie. Chega aí, Yankee Delta Serra. Aqui tá na... Pro mais ou menos aqui da rotatória. Pra pouso no pátio da aeroporto. Sim, mas olha que tem. Sai o horário da DLA. Qual horário? 15h30, é isso? Torre, o Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, mantenha a prova da rotatória para as instruções. Solo Salvador, o azul 4089 retorna com a Oscar para o 360 Vitória. 4089 Vitória, 360, copia? Afirmo, copia. É, pronto, 4089. 4089 autorizado Vitória, 360, Operisk 50. Decola no zero, curva direita da EUV da Yodis. Controle 1208, transponder 5010. Confirma a saída da El Leda do 4089. Da El Leda Eudes. A El Leda Eudes. O nível 360, decolando da 10. Transponder 5010. E o controle Salvador? Controle 120 decimal 8. 20 decimal 8, grato, 4089. Confirmando, 4089, 5010. Afirmo, olha, transponder 5010 e controle 20 decimal 8, 4089. 4089, chão, fecha o estacionamento. Tá lá, 4089. O meu te anexei, copia? Autorizar a terceira de Freitas 105, direto, decola da 17, curva direita no corredor Anchieta, restrito 1.000 pés. Até o farol da Barra, liberação do controle. Controle 1208, aciona 5155. Da aero está. Yankee Delta Charlie, mantém o setor com as instruções. Afirmativo, aguardando. 2 Salvador, GV38. GF38, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 09 nós, ajuste de altímetro no 08. Autorizado pouso, 38. Torre, se autorizado, o Yankee Delta Charlie pousa pairado na cabeceira 17 para passagem do GF. Limex X-Way, decolada 54, semicontrole, 120 decimal 8. 1208, grato, bom serviço. Yankee Delta Charlie, pouso pairado, cabeceira 17, autorizado. Informo Embraer 110 para pouso no 110. O vento no aeródromo 140 graus, 09 nós. Gente, visual com Embraer, vai fazer pouso pairado na cabeceira 17 e aguardar autorização para o deslocamento. Bom, Romeu, papá Fox November, ainda estou em contato, estou com o transponder do senhor. Agora mais um segundo, já vai aparecer para mim. 941, controle. Agora chegando. Retorno de rir. Não, estou na própria interceptor LS. Ok, informe que está meia milha à esquerda do perfil da chegada. Meia milha, ok. É previsto até duas, eu acho, né? Localizador, gol 941. 941, torre 18-6, informo 3 milhas da cabeceira, helicóptero a 500 pés, afastado 1 milha e meia do alinhamento. Okay, obrigado, vou chamar 18-6. Eco Uniforme Delta Eco Sierra. Eco Uniforme Delta Eco Sierra. Afirmo. Okay, obrigado, passarei. Vado e LF, isso, está listo. Golma 941, nós estamos metendo 018, continua a aproximação, aguardo se está livre. Yankee Delta Charlie autorizado o táxi até a Aerostar, está na frequência livre. A baixa altura. Salvador, boa tarde, voo 600. 600, boa tarde, voe direto Duna, desça para 4 mil pés inicialmente. Descendo para 4 mil, na prova de Duna, voo 600. Voo 941. Falou 57 livre à esquerda. Vamos acionar a frequência livre. Sim, 38. Contigo está autorizado, backtrack. 38, negativo. Livre a próxima direita, chame solo. 121, 19. 219. Solo Salvador, boa tarde. GV38, liberando as suas curtas. GV38 ingressa na Alfa e Delta. Na Delta chama novamente, torre no 862. Alfa e Delta. 099. Solicitado por nosso patrão. Controle Salvador, Força Aérea 2733. Confirme. O Força Aérea 2733 solicita agora descer para 2 mil pés na vertical de Vera Cruz para realizar tráfego de emergência simulado. Sente, abaixo de 2.500 faz a coordenação na frequência livre. Ao cruzar 3 mil, autorizado a frequência livre. Afirmativo, cruzando 3 mil, então acionar a frequência livre. Lima X-Rex 6, chame o centro Recife, 1251, no alterno 3325. 251, no 3325, grato. Tá 3606, copia Recife. 35490. Sucina? Autoriza da presença para uma petrolina? Chame o centro Recife, coordene direto com o mesmo 12545, alterna 12685. Gente, grato, Rodrigo. Controle o papapapá, Martizantinho Melo, tá livrando com Proa Norte. Grato pela colaboração e vai manter sobrevoo na Cidade Baixa. Gente, Martizantinho Melo. Grato aí pela colaboração, viu, controle? Alô, tamo aí. Cruzando 38. Controle Salvador está 3566, informação Oscar, perdi contato com o centro. Confirme por gentileza. Cruzando 3566, informação Oscar, perdi contato com o centro. 3566, vou em TAP e desça para 050. De ITAP descendo para o 050, na 3566. 697, desce e mantenha nível 050, chegada Bonfi. 050, chegada Bonfi, tem que dar ótica, perdeu contato com o centro aí. O Gol 1600, o ajuste agora 1017. Gol 017, Gol 1600. Wind Alpha, ponto de espera do 10 Torre, 118612, altímetro 907. Ponto de espera, o passarinho 2230. Siga Romeu Charlie X-Ray. Decolado da 197, corredor Axé, o Romeo Charlie aí. O senhor vai prosseguir pelo litoral ou deseja prosseguir direto? Se possível, senhor, direto pro Romeo Charlie 6. Então, voe direto, Teixeira de Freitas, suba para o nível 105. Direto, Teixeira, 105, Romeo Charlie 6. Contou, Salvador, o voo do 924, boa tarde. 924, boa tarde, voe TAP, desça ao 060. O 924, ITAP 060. Controle, o papapapá, Mike Lechon, eu passou a BR-324, vai manter para a Cidade Baixa, manter sobrevoo. Ferrete da escuta. Na escuta, Romeu. Responda 5034, livre estacionamento, chama táxi. Papá, papá, Eco Índia Novembro, prossiga. Código acionado? Atitude que prossegue. Ok, ciente do seu tráfego, prossiga até Veracruz, na frequência livre, tem um tráfego fazendo toque arremetido no aeródromo de Veracruz, após coordenar com Veracruz, retorna a minha frequência. Alô, Azul 4089, pushback acionamento na 3. 408903, autorizado, chama táxi. 408903. Mano, dono da Santara 2000, arrebatará o localizador, voo no 600. Voo 697, reduz para mínima limpa e desce para 4000. Reduzindo para mínima limpa, 4000, voo no 697. Ajuste no 017. No 017, no 697. 0, curva esquerda, mão frote, controle 1208, transponder 5024. Pela Zulu 19, decola 10, com curva esquerda, Momo, frote, controle 208, aciona 5024, o 7721. 7721, correto, é o pushback acionamento. Tá mais. Siga. Passaré 2230, a linha decola, pistão no 0, vento 1 no 30 graus, 1 na noite. Livre decolagem 2230, passaré. Trip 5240, desça para o 070, chegada Mari. Recebeu o contato do centro, baixando para o 70, chegada Mari, 5240. Ciente. Confirmo, foi o Fox Novembro, 05, Recife, 3 horas, resta autorizado, Pátio 3, Índia, Alfa, Fox, Paradão 10. Torre 1186, time 1097, seguindo o tráfego da Azul, puxando o portão 03. onde o Fox, Papá Fox, os números são toda a informação. Felizmente não deu pra confirmar o transponder, porque com o Centro Recife, eu subordinado a ele e eles não quiseram pagar, gente. Afirmativo, esse foi o transponder, depois eles deram de acordo com o plano de voo mesmo. Como é que é, Saia 2230, decolar 207, sistema controle 120, decimal 8. 08, obrigado, bom dia, 2230, passaredo. Autonomia 0340, POB 107, alterna com 20. Passeiro 897, direita em de alfa, ponto de espera da 90, torre 186, altímetro 1017. Autorizado, Índia Alfa até o ponto de espera. Torre 18-4084. Está totalmente visual, senhor. Autoriza para o de Arbor ou de Elephant? Vou em Arbor, mantendo a restrição de altitude da saída e aguarde para o de Conquista. A gente vai ao Arbor, cuidando das restrições e após Conquista 2230, passaredo. Possível liberar a velocidade, tá? Liberado. Tá. Voo 924 indicado. No 924, 259. Reduza para 220. 220. O Gol 1697 reduza para 1990 nós. 1990 nós, 1697. Autorizado 2 mil pés, número 2 na aproximação, reporte localizador, 697. Mil, reportarando no localizador, Gol 1697. Bola da 104089. Controle 1208, transponder 5025. Gente, o 750 Gol decola da pista 10 de Salvador, acende nível 390. Primeiro curva esquerda, fuga se para, o 208 de Salvador, 5025 transponder, destino é Campina Grande, Paraíba. 750 Gol. 750, só puxa, pega estacionamento. Chamada 1, 750. Aquilo era o probe. Gente, maquiante, eu mesmo. Solo 76721 no pushback saneamento gate 4. 76104, autorizado de sabotagem. Autorizado de sabotagem. Gol 1600, torre 186. 186, gol 1600. Força aérea 2733, possível. Gente, 1500 pés via corredor Interlagos, reporte rotatório. Mas tá travado, tá sendo externo 600. Voo 900, autorizado, pouso, sistema 0, vento 140 graus, 08 nós. Gente, depois 10, voo 900. Número 3 na aproximação, autorizado ILS. 2 mil pés, retendo 1909, tá 3566. Passou através do parque de Pitaçu, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, chama a torre 198, decimal 6. 18 amanhã, grato, bom final de semana aí. Igualmente. Então, papapá, Mike Gillette Romeu, boa tarde, passou o parque de Pitaçu, tá em Piatã para regresso. Farol de Itapuã, Mike Gillette Romeu. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089 na Dael, cruzando 1500 pés. Azul 4089, sobe ao 360, direto Leda. Direto Leda, 360, 4089. Redução para 170. 170, nossa, 3566. Voo 924, autorizado 2000 pés. Redução para 180, número 4 na aproximação. Voo 924, 189 para 2000. Trip 5240, autorizado 3000 pés. 3000 pés, trip 5240. Voo 697 estabilizado. 697, torre 186. 186, obrigado. Esse Romeu, mantém a fala da POM. Mantenha, aguarda na autorização, Mike Slash Romeu. Trip 5240, inicie redução para 210 nós. Reduzindo 210, trip 5240. Desliga aqui pra tirar, mas tá. Acho que apareceu aqui, vai sair agora. Apareceu ou não apareceu? Ah, apareceu, tá movimentando. Ah, sim, pode iniciar, não tem ninguém no suporte, tá autorizado, chama tarde. Autorizado. O filho do Papa Romeu chamou só? 3566, torre 186. 186, tá 3566. 1600, solo 13, vive direita, chame solo. 121, decimal 9. 121, decimal 9, voo 1600. 208, transponder 5571. Afirmativo. Gente, Max Jet Romeu, autorizado para parada, cabeceira 35, vento no aeródromo 140 graus, 08 nós. Autorizado, pouso parado na cabeceira 35, Max Jet Romeu. Vão no 697, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, gol 1697. 1600, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. 3566, fazendo aproximação, aguarda a pista livre. 3566. 2000, reduzindo 1.80 nós, autorizado ILS 5240. Confirme para a torre. Romeu, Romeu Lima. Romeu, Romeu Lima, livre sonar, sem contar a táxi. Pegou 9 depois. Papa Romeu, Papa Fox, Azeira, tem condições de decolar, tem intercessão sem parada. Vão no 697, solo 15, livre direita, chame solo, 121, décimo 9. A direita é 1219, no 697. Chame 721, no próximo para o táxi. Tá com 171, 3 horas e 30, Salvador. 721, passa direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 90, torre no 8, 6877. 6877 agora, autorizado Índia e Alfa, ponto de espera 089. Boa tarde, São Paulo. Boa noite, 97, escuta. Voo 697, solo. Solo Gol 1697. 1697, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 1697. Solo 924, continua aproximação, aguarde autorização para pouso. Solo 924. Mike Jet, Romeu autorizado, táxi, abaixa altura, tá hangar da bata. Fica sem terceira turbulência, 2320, tá tranque, pousa 90. Autorizado, táxi, abaixa altura, Romeu. Tá, reduz para aproximação. 75240. Volta aqui para a rotatória, para avisar o Cucamp, para realizar o toque arremetido em Salvador. 7-0-2-7-3-3, apenas confirme, cabeceira 1-7. Volta aqui para a cabeceira 1-0, se possível. Sente, rotatória 2-7-3-3, continue a aproximação, aguarde autorização. E do 735, mantendo 1500, então, altura da rotatória. Solo 3566, solo 18, livre direito, chame solo 121, décimo 9. Lembrar direito 219, 3566. Do 733, para a perna do vento, desça para 1 mil pés, altímetro no 0, no 7, reporte ingressando no vento, 2733. 733, descendo para mil pés, reporte na área do vento. 924, pouso autorizado, pista 10, confirma o vento, 140 com 10. 924, eu pouso da 10. No Papavito, livre acionar abaixo da bata, chame táxi. Exceção, correção, eu vou ter um Robson 44 da Record, vai estacionar neste parte, na sequência será autorizado, ok? Papá, triplo meu Lima, livre acionar, chame táxi. Exceção, chame para ingresso. O Papa Almoço, Papa Fox Novembro, mantém ainda o pote de espera. Aqui na Chameu, livrando a 1735, ingressando na bata. Frequência livre estacionar, Romeu. Tato, abraço. Adeus. Papa Almoço, 1733, ingresso na do vento, um ponto médio. Eu tenho dois traços para aproximação e dois para decolagem, ok? 1735, ingressar no ponto médio. Salvador, trip 5240. O trip 5240, 7 do tráfego avistado, continua a aproximação pista 10, agora a liberação para o pouso. Guardando. Exceção, observando o Robson no estacionamento, chama para graça, aquilo para Pavito. Função 2733, ao ingressar no 90, efetua um 360 pela direita, evitando a final da pista no 7, teremos um tráfego na aproximação para aquela cabeceira, ok? Certo, 2733, ferrou um 360 pela direita, sem interferir no 7. Correu, Papa Fox 90, está autorizando, rebola sem parada. Nove, dois, quatro, no solo, os 2-0, pousou, liberou, 219. 219, gol, 1924. Trip 5240, pista 1-0, pouso autorizado, 140 com 10. Livre, pouso, 140 com 10, trip 5240. Papa, Romeu, Papa, Fox, Novembro, observe o pouso perto da trip, sinal 1-0, após aliás, mantém. Romeu Lima, bate o 5, só um instante para ingressar, toda a aeronave na interseção com a bata já pronto, só um instante. Papavito, tá pronto? Aquele Papavito, é, tá? Somente negativo, temos o tráfego aproximando para 17. Quem tem condições de ingresso para decolagem de imediato quando? Autorizado? Papavito, aliás, mantém o pista no 7. Salvador, bom dia, Gol 1924. Muito bom dia, 1924.